Não querem me deixar ficar com meu amor. Não aceitam minha raça, não toleram minha cor. Só porque sou negão e sou do rap. Me chamam de bandido, de ladrão, de moleque. E aí, depois de um tempo sozinho, conheci uma garota. Cabelo longo, cacheado, linda toda, com sua simplicidade. Me conquistou, a chamei pra namorar e ela aceitou. Entre conversas e beijos a gente se conhecia. Cheguei à conclusão, ela é tudo que eu queria. Tava tudo bem, até que certo dia, olha, ela resolveu me apresentar pra família. Falei pra ela que tava muito cedo, mas a gata insistiu e queria a si mesmo. Fui na sua casa meio assim desconfiado. Cheguei como penetra sem horário marcado. Cheguei como amigo, como quem não quer nada. Sentei com ela no sofá da sala. Só tava as irmãs, os pais não estavam. Com olhares desconfiados me observavam. Se aproximaram pra me conhecer. Meu nome é Júnior e muito prazer. Cumprimentei as duas na maior educação. Dei a paz do Senhor e um aperto de mão. Não gostaram de mim, já saquei de primeira. É melhor tomar cuidado pra não falar besteira. Puxei conversa pra ver se o clima melhorava, mas não adiantava, só piorava. Tudo que eu falava, elas discordavam. Um certo tom de ironia, elas demonstravam. Senti que o clima pesou. Não querem me deixar ficar com meu amor. Não querem me deixar ficar com meu amor. Não aceitam minha raça, não toleram minha cor. Só porque sou negão e sou do rap. Me chamam de bandido, de ladrão, de moleque. Não querem me deixar ficar com meu amor. Não aceitam minha raça, não toleram minha cor. Só porque sou negão e sou do rap. Me chamam de bandido, de ladrão, de moleque. A mina insistiu e eu falei de vez. Eu tô namorando com a irmã de vocês. Não gostaram da ideia e eu ouvi um bocado dizendo que a gente começou tudo errado. Tinha que ter falado com a família primeiro, antes de qualquer abraço ou beijo. Começaram com aquele sermão moralista e eu sentia no ar um olhar meio racista. Olhando pra minha roupa, olha meu só. Jeito de vestir, me perguntaram que ritmo eu gosto de ouvir. Aí, eu curto é rap, falei logo a verdade. Sou de família pobre, mas com dignidade. Não tenho dinheiro, muito menos condição, mas eu amo a sua irmã do fundo do coração. Nem quiseram saber do sentimento que eu tinha, olha só. Depois você vem aí pra conversar com moinha. A minha mina envergonhada olhava pra mim. A culpa não é sua, gata, não fique assim. Não. Eu mal fui saindo, meteram o pau pelas costas. Pelo telefone fizeram minha caveira pra sogra. Ele parece um bandido, veste que nem maloqueiro. Olha, rapaz. É pobre, lascado e ainda é rebelde. Oh. Aquele neguinho deve morar no morro. Se eu fosse a senhora, proibia esse namoro. Ele vai voltar pra conversar com a senhora. Inventa uma desculpa e manda ele embora. Fiquei espantado quando a mina me contou. Não querem me deixar ficar com meu amor. Não querem me deixar ficar com meu amor. Não aceitam minha raça, não toleram minha cor. Só porque sou negão e sou do rap. Me chamam de bandido, de ladrão, de moleque. Não querem me deixar ficar com meu amor. Não aceitam minha raça, não toleram minha cor. Só porque sou negão e sou do rap. Me chamam de bandido, de ladrão, de moleque. No dia marcado fui conversar com a mãe dela. Senti que a conversa não seria muito bela. Cheguei na moral com uma ideia responsa. A mãe da gata me olhava com cara de onça. O papo foi chato, cheio de insulta. Enrolou, enrolou e inventou uma desculpa. Minha filhinha tá nova pra namorar. Ela veio pra conquista somente pra estudar. Eu não tenho nada contra a sua pessoa. Você é um menino, uma beijo de boa. Essa não colou, esse H eu não comi. A velha vacilou. Quando eu saí, botou as garras de fora. Reclamou minha gatinha até umas horas. Não sei o que você viu naquele rapaz. Com aquela calça larga e aquele boné pra trás. Parece os marginais que passam na TV. Me diz aí o que os outros vão dizer. O quê? Vendo você com aquele marginal. Família rica e o bicho pegou. Não querem me deixar ficar com meu amor. Não querem me deixar ficar com meu amor. Não aceitam minha raça, não toleram minha cor. Só porque sou negão e sou do rap, me chamam de bandido, de ladrão, de moleque. Não querem me deixar ficar com meu amor. Não aceitam minha raça, não toleram minha cor. Só porque sou negão e sou do rap, me chamam de bandido, de ladrão, de moleque. A mina preocupou, mas não quis terminar. Ainda tinha o pai pra me conversar. E lá vou eu, fui conversar com coroa. O velho é educado, até gente boa. Aí, falei logo o que tinha pra falar. Fui direto no assunto, não gosto de enrolar. Seu fulano é o seguinte, gosto da filha do senhor. Por ela tenho carinho, respeito e muito amor. Vim te pedir a mão dela em namoro. E vai ser um prazer ter o senhor como sou. Aí, seja legal, libera aí, o que que tem? O senhor já teve a minha idade também. Ele não disse que sim, também não disse que não. Mas chegou na mira e deu aquele sermão. Minha filha, observe muito bem o que cê faz. Não vejo nenhum futuro nesse rapaz. Ele é um sonhador com esse negócio de rap. Termina de uma vez com esse moleque. Pra ser sincero, nem queria me intrometer. Mas se eu não falar nada, sua mãe vai me bater. Por ele tava liberado, mas eu sei qual é que é. É daqueles homens comandado por mulher. Aí eu coloquei o caso na mão do senhor. Não quiseram me deixar ficar com meu amor. Não querem me deixar ficar com meu amor. Não aceitam minha raça, não toleram minha cor. Só porque sou negão e sou do rap, me chamam de bandido, de ladrão, de moleque. Não querem me deixar ficar com meu amor. Não aceitam minha raça, não toleram minha cor. Só porque sou negão e sou do rap, me chamam de bandido, de ladrão, de moleque. Não querem me deixar ficar com meu amor. Não aceitam minha raça, não toleram minha cor. Só porque sou negão e sou do rap, me chamam de bandido, de ladrão, de moleque. Não querem me deixar ficar com meu amor. Não aceitam minha raça, não toleram.